perto do Natal, muitos presentes ele queria comprar. Mas ele se deparou com um fato inusitado. Por uma multidão de manos, o shopping foi tomado. Pedro se assustou com tanta gente. Será que todos queriam comprar presente? Mas não era nada disso. Pedro estava sozinho no meio do shopping. Acontecia um rolezinho. Playboy no rolezinho, Playboy no rolezinho. Tinha um rolezinho no meio do caminho. Playboy no rolezinho, Playboy no rolezinho. Tinha um rolezinho no meio do caminho. Mas logo viu que não tinha para onde correr. O jeito era se juntar na multidão. Lá tinha bebida, sons e muita pegação. Adorou essa nova experiência e está louco para repetir. Playboy no rolezinho, e não precisa ter peso na consciência. Tudo que ele quer é se divertir. Playboy no rolezinho, Playboy no rolezinho. Tinha um rolezinho no meio do caminho. Playboy.